one, two, a two, one. That's how we do it in the 21-5 to the 21-6. Brazil to Cali. Yeah. Yeah. Passing the mic around like it was the chalice. Since I was a child till now, I have been at this. Knowing where I'm at like I had a map or atlas. If I'm slipping up, then my people help me balance. Stay spitting peace even when the beat is violent. Graffiti in the streets like that, my style is wildin'. So that they can feel it from the deserts to the islands. Soul steady shining in the letters that I'm writing. It's all good like you didn't know better. Showing love to the hood is above making cheddar. Ain't selling dope cause that shit is all set up. Fed up, it's a new day, we doing better. Use less words cause my ears speak louder. Why glorify shit that you ain't proud of? Food for your brain, so chew as your head knock. True to the ways of the old school hip hop. Used to smoke weed and watch penny flip, easy like a coin toss. All I thought about was being my own boss. On top of a board, fell on top of the world. Not giving a fuck about how much life costs. Vivia no nova e dos back é streak. Tinha nem ideia que dia falar no mic. Mas já rolava os rap a pampa, fita do Evandro Mancha. Que eu via mais alto do que suas trick na rampa. Usava tamper, sonhava com sampa. Agora os manos daqui tão colando lá em Tampa. Vários passam em Barça, não me passa não. Só mostrando a raça do Brasa nas plazas, irmão. Tom Penny é DG e matéria. Thiago Pródigo no beat, não tem miséria. We be stylin' up, shout out Ike, Thiago Lemos, DX, Luan Vidal, Ghostwriter. Quem é só afetação e sombra, já tudo misturado. Elite ganjamento, estilo enfumaçado. Afetação e sombra, já tudo misturado. Elite ganjamento, estilo enfumaçado. EDG outra vez, eu falei pra vocês. 7:30 da manhã e já ganjamos mais de 6. Só se a ganja acabar, pra tentar diminuir. E de tanto ganjar, tem cabeça que vai explodir. Mas conheço meus limites, o que vai me destruir. Ganjar pra curar, ganjar pra evoluir. Porque há mais de vários anos já tô mal acostumado. Que eu acordo, levanto, já tô bolando um baseado. Pela rua criado, me fortalece o passado. E por onde eu passo, só sonho realizado. E vou chegar até o final, senão o fim ele vem. Se aguenta de pé, que eu vou aguentar também. Aumenta sua fé, sempre mandada pro além. Pra que ser melhor? Ninguém é melhor que ninguém. É só afetação e som, ganja tudo misturado. Elite ganjamento, estilo enfumaçado. Afetação e som, ganja tudo misturado. Elite ganjamento, estilo enfumaçado. Rhymes intertwined with my mind. I find the wine in the summertime. Feeling fine, elevated out my mind. Love your friends and your family and respect your mind. Have fun in the sun, have the best day of your lifetime. Represent 100%. Chilling every day could be the best time of your lifetime. That's a million, billion, trillion good days to live. Come and represent in the neighborhood with my underground ghetto kids. Chilling GTP, nice place. Living in this world is a nice place to be. Sente a densidade, reflete a liberdade. Flui naturalmente como algo de verdade. Da mente de quem ainda faz planos. Articulando beats e rimas causando danos. Lost in translation, mais do Brasa Nation. Extremely sorry, this is a legal immigration. Já de domínio público, atravessa todo Atlântico em um sentido único, deixa tudo mais frenético. Lembro de 94, second hand smoke, G and Juice, Players Ball, Living Proof. Tinha uns cassetes, Walkman, caneta. O trio inseparável dos parceiros dos anos 90. Apreciavam os grafites, os breaks no Itália. Skate no palácio e na antiga pisada amarra. Atento a todo aprendizado que as ruas me ensinaram. Me sinto grato, obrigado.